Começa agora aqui na Antena Web. Escolhes tu, escolho eu. A seguir, não perca mais uma edição de Histórias da Eurovisão. Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Subis a página. Mas aquilo da parecia em branco. E depois? E depois apertamos no ar, na verdade. Ah, que eu vi o gráfico para fazer aquilo. Finalmente a chuva, chuva, chuva. É verdade, hoje saí de casa, chega para lá, pá. Estou longe do microfone. Orquestra. Hoje, a primeira coisa que eu disse quando saí de casa foi: ah, chuva. Mesmo comecei a rir, porque eu sou tolo. Devo avisar que sou tolo. Mas é quando, novidade. Mas quando saí de casa e vi a chuva, eu falei: finalmente. Eu não me lembro de chuva. Choveu no outro dia, uma quinta-feira à tarde, mas estava só um chuva ao mesmo tempo e foi coisa de 2 minutos. Mas pinguinho. Hoje, pelo menos cá no norte, desde manhã, que já começou a chover. Mas sabes, desde manhã convém dizer que a gente não sabe como é que vai estar à tarde, mas... Isso começou a chover. Não estou a dizer que chove sempre. Não, disseste desde manhã... Desde manhã que começou a chover. E estou a dizer que neste momento está a chover. Vamos lá, bom português. Episódio número 72. Ora, quando dizes desde manhã começou a chover, sim, já por si está errado. Porque não é desde manhã que começou a chover, é de manhã que começou a chover. Sim. Porque não pode começar a chover durante horas. Exatamente. Pode começar a chover, depois a chuva continua, não começa continuamente. Muito bem. Portanto, desde manhã começou a chover, está errado. Bem dizido. Depois se tu disseres desde manhã que está a chover... Sim. Dás a entender que desde manhã, ou seja, que ainda está a chover. É. Os dias de manhã choveu. Se disseres de manhã começou a chover, não. É a altura mais coisa. É o mais viável. Coisa. Exatamente. Muito bem. Desliga essa televisão. Porquê? Não posso? Oh, estamos ali umas mulheres tão giras. Começamos bem neste programa. A emissão 77 de... Certeza? Sou eu a escolher? É ímpar. Se foi a 76 no ano passado... Mas estamos a dizer que era 78. Não, não pode ser, porque eu sou o ímpar, tu és o par. Por isso é que nos completamos. Você não sabe, mas ele de hoje. Então não te lembras que a missão 75 foi a última nos outros coisas. Por isso, está certo. Ah, pois, se calhar. Não é se calhar, é que foi mesmo. Dia 3 de março. É que foi mesmo, foi aquela que eu meti ao Baz Luhrmann, Everybody's Free. Sei, é o quinto tato. Foi há duas semanas. Sim. Portanto, 75 mais 2, quanto é que dá? 79. Ai não, 75. Coisa. 77. Emissão 77 das escolhas tuas. Escolho eu neste espaço radiofónico que contém as neiras e que faz parte da Rádio Antena Web, a rádio mais ouvida em minha casa. E na minha também, hein? Cumprimentei os estimados. Por acaso, mas sabes qual é a minha rádio mais ouvida? Qual é? Não vou dizer. Se não depois ouvimos lá ouvir a rádio e coisa. Qual é a tua ou meu? Esse peditório pessoal já deu. Faz aí o teu resumo da semana e diz coisas aos ouvintes, coisas bonitas, cabelos ficaram com o teu. Então, resumo da semana. O resumo da semana foi giro, porque foi uma semana muito resumida. Começou no domingo e acabou no sábado. Trabalhar. Ai, dormi também, por exemplo. Dormi. Comer. Não, foi uma semana interessante, sabes? Foi uma semana em que houve aqui uma reestruturação interna na Rádio Internet. Para melhor, esta semana até pareceu mais para pior do que para melhor, porque, enfim, houve aí umas quantas indisponibilidades na página, que nos ultrapassaram. Houve aí uma série de programas que ficaram indisponíveis durante muito tempo, mesmo muito tempo. Agora a situação está a normalizar-se, mas só desde esta manhã que as coisas estão a normalizar-se significativamente, daqui iam progressivamente piorando. Mas, concluída que está a reestruturação interna, estamos apostos para um trabalho mais eficiente, com mais coisas e de forma mais eficiente. Ainda ontem, isto não foi anunciado ainda, quer dizer, já foi no blog, mas não na página. Ainda ontem ficaram confirmadas mais duas novidades e hoje, em princípio, mais outra. Pronto, mas é naquela base. Portanto, foi uma semana interessante. Apesar de tudo, foi uma semana interessante. Em que se fez muita coisa, em que se fez muita coisa diferente. Foi uma semana muito diferente para mim. E tipo, curtiste bué? Curti bués. Olha, foi daquelas semanas, estás a ver, em que eu pensei, vou chegar ao fim de semana e vou viver assim um daqueles momentos bué da nice que já não me via, se não estou em erro. Comigo. Desde a última vez. Portanto, deixa cá ver, isto se não estou em erro foi há 8 anos. Que é pinta. É? Só para quê? É, depois de take off. Em off, em off. Ele depois diz em off, não quer dizer nada. Ora bem, posso falar? Sim, ah, mas agora é contigo, é contigo. Posso falar? Posso falar? Já chegou a falar. Deixa-me só dizer que esta semana, aliás, hoje vou viver, quem sabe, o princípio de um novo rumo na minha vida. Que bem metida! Vai-te outra vez. Anda lá. Isto já percebeste agora. O que é que eu ia dizer? Hoje teremos, como é habitual neste espaço radiofónico, 6 escolhas musicais. 3 que interessam, as minhas, e 3 que são secundárias, apesar de serem as primeiras. Passado o momento em que o Carlos chovou um soco no, na beça... Faltou um efeito sonoro. Estaria eu a dizer, porventura, que a primeira escolha musical será do Nuno Miguel, porque há 7 dias, sim, porque uma semana tem 7 dias e não tem 8, foi o Carlos Bonaparte a escolher a primeira melodia. Desta vez a faixa inaugural... será da inteira responsabilidade dos partidos intervenientes, neste caso, de Nuno Miguel. E, desta vez, nesta emissão 77, Escolhes Tu, Escolho Eu, as 3 escolhas do referido locutor estarão relacionadas com algo que aconteceu nos últimos 7 dias. Não só, como é óbvio, porque, como é habitual neste recanto, iremos sempre adequar, contextualizar com algo que aconteceu no nosso passado já mais longínquo. E não nos restringimos apenas à última semana. Não sei se já referi, uma semana tem apenas 7 dias. Daí eu ter dito que as 3 músicas estão relacionadas com um pequeno acontecimento, um evento ou alguém que foi destaque na vida de Nuno Miguel e não só nos últimos 7 dias. Comecemos, portanto, com o que se sucedeu, decorreu e aconteceu no sábado 10 de março de 2012, a partir das 21 horas e 22 minutos. O câmbio vinha para todo. Foi dois momentos... Porto. Ah, não, foi Porto. Foi dois momentos mais desgraçados da televisão portuguesa nos últimos, será, 55 anos? Possivelmente. Nuno Miguel deslocou-se à residência de Carlos Bonaparte e juntos, bem juntinhos até, assistiram à emissão 40 e tal do Festival da Canção. Não ouvimos qualquer fado, o fado foi completamente excluído desse certame, nem escutamos qualquer guitarra portuguesa, pelo menos que eu não lembro. Lembro-te de Carlos Bonaparte? Recordas-te? Não, não faço ideia. As guitarras ficaram de fora. Devo dizer que as boas músicas também ficaram fora. E os poemas bem escritos também ficaram fora. Portanto, com tudo isto fora, eu pergunto, afinal, o que é que ficou? Uma valente porcaria. Basicamente, foi isso que assistimos, pelo menos na nossa opinião. Acho que concordas, pelo menos, as reações que tiveste na altura. Eu não sei se ouviste o Nós em Mundo de ontem. Não, ainda não. Esta manhã já recebi um comentário de um ouvinte... eu posso ter o nome. António Fernandes dizia-me ele, como locutora, e presumo eu que é o responsável pelo programa Histórias da Visão, não devia pronunciar tais comentários, se, algo do género. Eu fiquei fixar o pronunciar tais comentários alusivos à participação portuguesa neste certame europeu. Europeu? Como sabe, ainda não houve. Pois. Diz? Ainda não houve. Não, mas porque eu falei da presença portuguesa, pronto, da tristeza que foi, não é? Pronto. A opinião aqui dos dois é que, para já, forçar um estilo musical, isso não é festival. Isso é, ou cantas isto, ou cantas isto. Não é que todas as músicas têm... Aliás, que eu me lembro, nem ouvi nenhum fado puro, mas... havia sempre ali, andava ali à volta para chegar ao certo ponto e tumba. E era sempre o mesmo guitarrista, deve ter recebido bem naquela noite. haver ali um certo momento em que lá entrava a guitarra portuguesa. E depois, no momento de cada apresentação, em que diga-se, dos 12 participantes, em 11, eu não ouvi o nome deles, porque, bom, até em termos técnicos foi uma categoria, o Festival da Canção. Ah, sim. E até em termos de local, eu não sei onde foi, mas eu desconfio que aquilo devia ser no estúdio número 30 da RTP, dado o tamanho reduzido do espaço em relação a outros anos. E é nestas alturas que recordamos, não é verdade, Carlos Bonaparte? É verdade. Temos como o Henrique Mendes a apresentar o programa, não é verdade? É engraçado que ainda esta semana, precisamente no sábado, falei precisamente nele. Coliseus. E nos dias que correm, em vez de Henrique Mendes, temos a Silvia Alberto e o Pedro Ganjé. Continuando. A vencedora foi tão importante que eu já não lembro quem foi. Marisa Cunha. Como é que foi? É parecido Filipe Sousa. É, exatamente. É, não, a Marisa Cunha é a prima dela que eu conhecia. A sério? Não. A Filipe Sousa venceu o festival na RTP da Canção. Com que música? Vida Minha, acho eu. Foi a última. Essa foi outra referência que eu fiz, que é o festival contou com nomes conhecidos, conhecidíssimos, como Joana Leite, e outros que era tão conhecido que agora já nem sequer me lembro o nome. Porque dizer mais algum nome, não ocorreu nenhum, só o Rui Andrade. A Joana Leite foi aluna, acho que ainda é, de Vão, Vão, Vão, Motinha. Não é essa, pois não. Não é a mesma, pois não. A mesma? Que mesmo? A cantou no... A cantou, é a aluna dele, ela ficou assim, ele disse-me agora. É? Agora, há bocado, vou chegar para aqui. Pronto. Bom, posso falar? Pode. E foi precisamente neste contexto do festival, na RTP da Canção, que eu decidi escolher a música, mas... Não foi só por causa disso. No programa radiofónico Estranha Forma de Vida, radiofónico e tão visível, ouvi uma história muito curiosa em relação a um grupo que venceu este certame, este não, um certame que ainda era em condições na altura, em 1982. Vamos ouvir a história contada por Helena Coelho, Carlos Bonaparte. Pode ser. E temos escutar então palavras de Helena Coelho, um episódio curioso. Eu lembro-me que estávamos em Benfica, estávamos nós as quatro, o Tosé Brito, o Cláudio Condé, estávamos todos num almoço, como era. Penso que o António Pinho também estava, almoçarmos todos, como era costume, quando cada vez que estávamos reunidos na editora. E era preciso encontrar um nome, era preciso encontrar um nome. E lembro-me que na altura, isto foi em outono, no outono, e havia as castanhas assadas. E então, alguém sugeriu, não me lembro quem exatamente, mas um de nós, então e se fosse Quentes e Boas? Quentes e Boas, e a capa do disco é vocês a saírem de uma castanha assada. Era fantástico. É pá, que giro! Isto vai sair agora, na altura das castanhas, Quentes e Boas, nós dentro de uma castanha. Ok, e depois? Como é que nós limpamos esta situação toda das Quentes e Boas quando passar a altura das castanhas? Era complicado. Ok, vamos esquecer. Surgiram N nomes, até que acabámos a refeição, chegou a hora de pedirmos a sobremesa. E quando a ementa vem para nós escolhermos, alguém diz, então o que é que querem para a sobremesa? Querem fruta ou um doce? E aquela palavra bateu em toda a gente. Doce. Ficou tudo doce. Doce. Andamos aqui à procura disto, porque é que não pedimos há mais tempo a sobremesa? Já tínhamos descoberto o nome. E foi assim... História engraçada, não é verdade? É verdade. O que me apraz de comentar é que, se eu não tivesse sido Quentes e Boas, com a devida renovação, ainda hoje tinha um sucesso. Era tudo atrás delas. Bem... Delas das castanhas, atenção. Este grupo surgiu em 1979, manteve-se no ativo durante 8 anos, terminando em 1987. Desta banda musical faziam parte Fá, Mi, Ré, Dó. Não, Fá, que era a Fátima Padinha, Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo. E soube também que na parte final houve alguém chamado Maria Fernanda, que hoje em dia é Ágata. que também fez parte das Doce. Sabes que foi interessante? Porque sabes porquê que as Doce acabaram? Porquê que foi? Foi por uma coisa que era muito habitual na altura. Hoje em dia já não é possível que isso aconteça, mas na altura acontecia. Que era o excesso de trabalho. Achas que isso hoje não acontece? Não, eu digo que não acontece. Não, tem um documentário sobre o Ricky Martin, que é anteontem. Exatamente sobre isso. Que ele esgotou-se. E a Cristina Aguilera também lhe aconteceu isso. Sim, mas repara, mas a Cristina Aguilera, pronto, ainda conseguiu parar, porque era só ela, não é? Mas a própria Cristina Aguilera... Não, mas estou a dizer, hoje em dia, nos dias de hoje, nos últimos 2 anos, 3 anos, certeza que ninguém se esgota com cansaço. A não ser que seja alguém realmente muito cansado por natureza, mas com o trabalho, não. Porque hoje a gente faz fazer tudo. Estás tão enganado? Oxalá que sim. Estás tão enganado? Não se esgota com o cansaço, com o trabalho? Foi o que tu disseste? Desde lá, quem é que se esgota com o trabalho? Um artista da música. Ah, estava a falar de música. Pô, claro, isso o resto não, mas estou a falar da música. Da música já não há quem se esgota assim. Olha, a Adele tanto fez. Ai! Ai! Quase ficava sem voz. Pois, mas a Adele. Mas isso também é não saber cantar, não é? Pois. também não foi lá muito grande trabalho, não. Mas pronto. Não, até porque é assim, sabes que agora. Agora há muita coisa. Agora, por exemplo, as viagens são muito mais cômodas. Viajar de um ponto Não, mas com essa história, que na verdade, há esgotamento de trabalho. É assim, depende. É assim, mas um artista que surge agora, não sei. Não sei. Porque. Sei lá. Hoje em dia é tudo tão fácil. Não é? Na altura das Doce, nós já para não falar que elas eram muito jovens. É? Se não estou em errar, elas nunca tiveram manager. Eram managers delas próprias, ou tiveram mais tarde só, acho eu. Eram elas que giram a carreira delas. Muitas vezes porque se sentiam com as causas para que eram chamadas e não cobravam o dinheiro dos concertos, sempre que podiam. Sabes, no outro dia, há uns tempos, a Alanis Morissette deu um concerto em Aveiro, foi de Borla. A Alanis Morissette deu um concerto em Aveiro? Sim. Ei, que pinta! E sabias que a Câmara de Aveiro é a mais endividada de todo o país? Bom, não é, pois. Pois. Já falaste tudo sobre ele. E sabes que a Câmara da Mialhada não tem nenhum cêntimo de dívida, é a melhor Câmara do país, o exemplo no país. E ele tem à noite. Ui. Enquanto a maioria das pessoas e dos burros estavam a ver os jogos do Porto e do Benfica, eu estava na RTP1 a ver o documentário. Quanto é que ficou o jogo do Benfica? Ganharam os dois, o Porto 2-0 e o Benfica 3-1. Ah, é parecido. Ora bem, este grupo formou-se em 79, e agora tal. Participaram 4 vezes no Festival da Canção. Devo confessar que estou a saber isso agora. Em 80. Eu, por acaso, duas sabia. Ficaram em segundo lugar com o Doce. Em 81, em quarto com... Ali, pá, pá, pá, pá, ali. Então foi a Eurovisão, não sabia. Ah, Festival da RTP da Canção. Foi formado no Festival da Canção. Sim, exato, não sabia. Em 84, foram para lá com o Motori do Pedro Aires Magalhães, que na altura era dos Heróis do Mar. Com o Barquinho da Esperança. O barquinho vem, que saudades tem. Conhece essa música? Essa não. Não conhece esta música? 1901, um dos inícios da bossa nova no Brasil. Dia de luz, festa de sol, um barquinho a flutuar, um beijinho. Não sabe? Já sabes, daqui a 2 semanas vou escolher essa música. Eu já sabia. Vou trazer essa porcaria. Bem. A terceira participação. É que música... comentário tão positivo sobre uma música. A terceira posição. A terceira participação é música. Vamos ouvir. Agora qual é que é a quarta? Já disse, o Barquinho da Esperança, em 1984. Pelos motivos que já disse, para recordar o festival da semana passada, ou seja, recordar bem como quem diz, é para esquecer. Pois. E ao mesmo tempo, não é bem o festival de sábado. O festival de sábado é que fez recordar outros tempos, como este ainda dos anos 80, em que ainda se juntava à volta da televisão para... Não era como no início, mas as famílias ainda se juntavam à volta da televisão para ver o festival da canção. E mesmo que fosse em playback, percebeste? Ah. 82, 81, playback. E recordando outros tempos, também na letra da música, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, e o Carlos ainda acordado, 4 da manhã. foi também por aí que eu me lembrei de escolher esta música. Mas foi mais pelo Festival da Canção. Vamos fazer uma homenagem aos bons tempos. Como no sábado, não é verdade? Exatamente. Do Festival da Canção, em que o Henrique Mendes apresentava e outros grandes... Mas sabes que há um momento muito bom no Festival da RTP da Canção da semana passada. O fim? Não, aquela altura em que mudaste canal. Ah. Foi quando vimos lá que o Porto estava a perder. Pensei que fosse na altura em que queríamos ouvir o nome deles e devido à montagem de som não se percebia o que é que eles diziam, mas está bem. Bom. Sabes uma coisa que achei interessante? Um dia para recordar, sim. Depois, eu também falei isto de Nós e Mundo, mas agora também falo aqui. Uma coisa que achei interessante. É que eles tinham inclusive que dizer, todos eles tinham que dizer, o fadista que mais gostavam. Obrigatório. Era obrigatório. Eu estou a imaginar, ainda te disse isto, estou a imaginar eles ao irem à Wikipédia, anexo, lista de fadistas. Eles acabam com... Aquele que gostava muito de funk rock, de punk e de rock, esse era um especialista em pavão. Não, ou então, depois também estou a imaginar. Ou então outro cenário, estou a imaginar, tipo, eles lá na RTP, atenção, concorrente número 2 vai dizer que gosta de fadistas X. Já viste todos diziam a mal, era mais fácil. Eu acredito que alguns soubessem o que estavam a dizer, mas havia lá uma que já não sei qual é que foi, que se notava mesmo. Ficou tipo, porque tem uma voz. Porque pronto, porque é bonito. Porque tem que se dizer, né? Passando este episódio triste à frente, vamos então, 1982, há 30 anos. Curiosamente, eu na semana passada falei, ou há duas semanas? Acho que há três. Foi na semana passada. Falei na gala da RTP dos 25 anos. Foi, na semana passada. Como se quiser escolher esta semana passada para eu ir buscar. Ah, eu fui buscar o Top. Com os sinos na torre da igreja, foi responder à naquela janela virada para o mar. Falei nisso na semana passada e estamos a falar do mesmo ano. A gala da RTP dos 25 anos foi em 82, este festival foi em 82. Vamos então ouvir a melodia que venceu, não é ao vivo, mas vamos ouvir a melodia que conquistou. Devíamos ter feito a semana passada, vamos fazer hoje. Canção número 7. Intérprete. Doce. Título. Bem bom. Orquestração Tilo Krasman. Estamos de volta, ouvintes, depois de um momento assim mais coisa e tal. Ora bem, eu escolhi uma música... Depois assim, de um momento o quê? Um momento musical. Ah, és coisa e tal, não és musical. É, também em aula não é a mesma coisa. É, no candom. Já se faz sol, já não vai ser para nada, já não há chuva. Isto de manhã, atenção. Manhã, não, é assim, fim da manhã. Mais. Pronto, que a gente não sabe se tarde, tipo, aliás, esta hora especificamente é capaz de notar assim de sol, estás a ver? Às 6 horas ainda está sol. Às 6, mas isto ainda vem às 6. 6 e meia ainda está. Não sei. Pronto, mais ou menos. Ah, pronto. Se fores até os Açores, deve estar. Ah, vês? E se fores aos Estados Unidos, ainda mais. Pois, ainda mais, de certeza. Pois, é verdade. Depende, se estiveres num túnel, não. E lá não foi uma venda muito boa. Pois, sim, pois vamos rir todos. Agora sim, passado depois deste momento, ai tal. É um bocado era coisa e tal. Agora é ai tal, só para não ser coisa tal outra vez. Ora bem, escolhi uma música de um grupo que não é nada conhecido em Portugal. Aliás, também fez uma parecida com um grupo que não é nada conhecido na Suécia. Mas só vos digo uma coisa: a voz da vocalista é uma voz muito doce. A vocalista tem uma voz muito doce. Aquilo que eu pude investigar na Diciclopédia, elas também participaram. Na Diciclopédia, elas também participaram no festival RTP da Canção, ano de 1982. Deixa para lá. Sim, e depois ganharam. Ganharam. Elas ganharam, mas não é essa música que vamos ouvir, porque essa já ouvimos. Vamos ouvir uma outra música que fez sucesso. Também me cheira agora, faz tu. Aí eu na janela. Desculpa. Siga. Tens que pôr um bim por cima disto. Não ganharam. Ganharam, mas não é esta. Ganharam, não é esta. E se estou a pensar neste momento tão insólito? É da canoa, daqueles produtos, da canoa velas ou o quê? Eu sei. Pronto. Não te esqueças, né? Mas quem fica mal sou eu, é? Sim. Pronto. Achas mesmo que eu vou editar isto? É como está e pronto. Sim. Então eu ponho depois no finalzinho. Está bem. Prontos. Então. O que é que eu te disse? Ah. Ganharam, mas não foi essa. Ganharam, mas não foi essa. Ok. Então. Elas fizeram uma participação, creio que mais ao final da carreira, com o Zaba. E eles não cantavam na música delas, mas não sei que parecia que houve qualquer, porque eu lembro de uma delas ter falado nisso no documentário que passou no Biography Channel. Lembro de elas terem falado sobre isso, sobre uma parecia qualquer que fizeram com o Zaba. E a música chama-se A Rainy Day. Mas é engraçado que esta música tem mesmo muitas parecências com o Zaba. Isso fez parte de... Isso foi de 1987, fez parte de uma coletânea. Sim. Fez parte da compilação doce 1979-1987. Tema inédito chamado Rainy Day. Sim, é tal. Pronto, mas foi uma tal parceria qualquer com o Zaba. Pelo menos era o que dizia uma das pessoas lá do. Coisa. Das doce. Pronto, eu escolhi esta música por vários motivos. Primeiro, porque o Zaba são um grupo que eu gosto muito. Segundo, porque as doces são outro grupo que eu gosto muito. Terceiro, porque Hora Zero é um programa que eu gosto muito. Quarto, porque chuva. Ou dias de chuva, também gosto. É o que falta. Pronto, também o que faz falta. É animar a malta. O que faz falta é pingar da malta. O que faz falta. Não é? É. E é isso. Eu estou muito sério, assim, de repente fiquei muito sério, não sei o que se passou comigo. Foi cheiro. Caralho, tanto. A vela. Pronto, e então, escolhi esta música de facto porque me traz algumas recordações, nomeadamente de um lugar de onde eu saí há pouco tempo. Sim, porque eu continuo com essa. Um lugar de onde eu saí há pouco tempo e traz recordações porque os dias de chuva lá eram muito especiais. Porquê? Não choviam dentro de casa? Não chovia, mas... Aliás, aquele pronto, sabes, já falamos sobre isso no Labra da Malunga, muito sempre foi muito especial. Quando havia ali dias de chuva, não sei, a chuva, ok, podia ser aquele momento de pressão, aquele momento de tensão, mas depois acalmava e era como, sabes, como não sei se já passaste por essa experiência. Já. Toda a gente, acho, esta tua câmera já passou por ela. que foi chorar e ir lá ao fundo, bater lá no fundo e depois, depois de chorar, começar a recuperar e ter ainda mais força. Sim, não é preciso tanta. A vantagem daqui é que eu posso brincar, mandar para a janela e isto vem para trás. Sim, é verdade. Até para... Até posso fazer janeiro. Pois, estou a perguntar para tanto se quiseres. Se chuva, voltaste e coisa. Pronto, ou seja, isto é quando ali, naquele lugar, é quase como se a natureza chorasse naquele momento. E se a natureza chorasse naquele momento e depois recuperasse. Como se estivesse triste, percebes? E depois recuperasse. Mas também há outro motivo pelo qual eu escolhi. A Rainy Day. O que vais dizer? Vou dizer, este é o momento mais sério. É um momento que eu não consigo esquecer jamais. Estou próximo da boca. Exatamente. É um momento que eu não me vou conseguir esquecer jamais. E aconteceu há precisamente 2 semanas. Há precisamente 2 semanas dessa transição de uma residência para a outra. E eu fiz questão de nunca visitar esta residência. Antes? Antes de estar... No, aliás, sem que... Olhar, nunca fiz questão. Sempre disse que quando saísse da outra casa era para nunca mais voltar. E assim foi. Naquele sábado de manhã, já a loucura se misturava com a lucidez, quando eu saí pela última vez daquela porta. Havia 2 coisas que estavam a viver-se naquele momento. Algumas lágrimas minhas, ou muitas. Foi o momento em que mais chorei na minha vida. E, por outro lado também, foi a primeira vez que, ao fim de tanto tempo, que eu algumas gotas de água, a sério, de chuva, chuva mesmo, é umas chuvinhas, é uma chuva mesmo. E parecia que, tal como eu, aquela casa estava triste. Chovia mesmo muito. Era algo, de facto, impressionante, porque foi só naquela manhã que começou a chover daquela maneira. E assim foi no percurso entre a outra casa e esta. Entrei nesta casa ainda meio a chorar e a chuva a cair de uma forma muito intensa. Cheguei aqui e passado algumas horas a chuva parou. E depois voltamos a ficar muito tempo sem chover até esta semana. E não deixou de ser curioso porque eu sentia, de alguma forma, que aquela casa, não diria que a casa tivesse alma, mas é quase como se aquela natureza à volta conseguia perceber a minha tristeza, que ninguém consegue perceber porque era para lá de muito, ainda hoje. E então, sabes, foi impressionante porque eu sentia-me, aquela chuva pela primeira vez, e até agora única na minha vida, eu senti que a chuva não caía por acaso. Que aquela chuva não caía por acaso. E porque sentia aquela tristeza no Lorde, que jamais voltou. Senti aquela tristeza nos pássaros que naquela manhã não cantaram, pelo menos tanto. Sentia naquele ar que não era tão perfumado. Sentia naquelas árvores que o vento mexia menos nelas. E não é impressão minha. Até porque eu quis o contrário, precisamente. Quis que os pássaros cantassem mais do que em qualquer outro dia. Quis que o vento mexesse naquelas folhas, que o ar fosse tão perfumado como não em qualquer outro dia. Era a minha despedida, queria-me despedir em grande daquela casa. Mas foi tudo ao contrário. Eu procurei sempre sentir, ouvir esse canto, por isso é que é uma percebida-se por nós, que eu procurei sempre sentir esse canto que não conseguia ouvir, procurei sentir esse perfume no ar que já não sentia tanto. E então nessa manhã, quando eu estava, eu mesmo já despedi-me da casa, chovia, mas chovia muito, mas de madrugada não chovia, só choveu durante a manhã. E foi a única vez que eu senti que essa chuva não foi por acaso. Foi naquele dia, porque era naquele dia que eu me ia embora dali. Quem sabe se fosse no dia a seguir, Choveu-se não naquele dia, mas no dia seguinte. Não sei. Foi impressionante. Sabes o que é? Tu respirares e sentires constantemente uma vontade de chorar. E não há porque dizer as coisas de forma eufemizada. Verdade? É mesmo essa. Mesmo a minha respiração era choro. A inspiração era choro. Mesmo que eu não chorasse, as lágrimas, ou melhor, mesmo que eu não manifestasse esse choro, foi a única vez, até hoje, que não consigo contê-lo, ainda que o procurasse insistentemente. Houve casos em que chorei muito, mas não procurei manter-me calado. E a rainy day, um dia de chuva para mim, foi esse mítico, triste e doloroso 3 de março de 2012, que é um dia que, por força das circunstâncias, não vou esquecer. E, como disse, foi pelo menos o primeiro dia, até agora, o único, em que eu senti que a chuva não foi por acaso e que aquela natureza me compreendia. E de ter escolhido esta música. Quando vi as tuas escolhas, foi logo a primeira coisa que me ocorreu. Bem, porque esta música está na cabeça desde esse dia. E segundo, porque, pronto, é doce, não é? E pronto, corresponde dessa parte. E pronto, é isso. Um grupo e nome da música. Doce é o nome do grupo. Com a Rainy Day, a música número 15 dessa compilação das Doce. 15, não, 14, desculpa. Pronto, vamos ouvir então a música. The day wakes up and we are sitting like the children together in the meadow, and I feel your breath so warm. My hair leans on your shoulder when you say you have to leave the paradise like heaven, because you are a working man. Just summer day into a rain. lá há pouco estavas a falar e parecia que era eu a relatar a minha história de 29 de dezembro de 2009. Não mudei de casa, mas mudou muita, a partir desse dia mudou muita coisa na minha existência, passagem enferma para o universo, em que no momento em que a coisa começou a mudar, cai uma coisa, estava a tempo normal, digamos, e quando estou a entrar no carro, começa a chover, e nesse dia não foi só chover, foi muito atrabuada, parecia, e eu lembro-me parado no carro à porta dos meus avós e a olhar, e era só chuva e trovoada, parece bem aí uma tempestade, o fim do mundo, e, tá, e fez-me lembrar, é parecido. Só que no meu acrescento da trabuada e muito vento e o caralho. Até aí estava tudo calmo. Quando entro numa casa, até nem estava a chover. Estava normal, também não estava só, está mais ou menos. Quando saio, começa a chover, muita trabuada. E é o início, o antes e o depois de tudo isso. Percebeste? Sim, percebi. Continuar. Eu lembro. Nós vamos até 1944. Eu sou muito old, eu sou old school. Vamos viajar até 1944, ou seja, tinha eu 19... Ai, opa, 19 anos. Bons tempos. Isto 19 e eu deixei cá, eu tinha em 33, acho eu. Não, foi mais. Tens 73, mais 64, 38. Tinha 6 aninhos. Tinha 6 aninhos, ainda íamos às meninas, não é? É verdade. Ah, não, ali no Vale Rose. Eu não ia, que não. E aí eu? O Vale Rose e o que era assim. Bem. Um ano de acabar a Guerra Mundial, quem não parecia muito preocupado com isso foi Fred Atherton, um compositor inglês, que falou sobre... Que é isto? O fim do mundo! Que falou sobre... Que falou sobre cocos. Cocos é uma coisa muito bonita, mas que eu nunca comi nem bissumo de coco, nem nada disso. Esta música, para eu escolher esta melodia, tem pelo menos 3 explicações. Se eu me lembrar de mais, não são 3, são mais. Percebeste? Ou pelo menos assim, já deixou a ressalva, como quem diz. Ressalva, fogo, já para lá. Está muito português. Primeiro, posso começar pela origem desta música. A versão que sabe, catapultou esta música para os tops foi através dos Monty Python, que devem pelo menos ouvir, conhecer o nome. Mas o que vamos ouvir é o Merv Griffin, um grande artista da televisão norte-americana a partir dos anos 50, que gravou no programa... No programa? Isso é bem British. Tá bom. No programa Freddie Martin Show, em 1950, aí já tinha uns 25 anos, já tinha idade de juízo, já não ia ao Ballet Rose, e ao Rose Ballet, com o Freddie Martin and His Orchestra, ou seja, com a orquestra do Freddie Martin, é o que vamos ouvir. Uma música muito... Primeiro, porque é que eu gostei disto logo à primeira vez que a vi? É o genuíno da coisa. O ser engraçado, sem recorrer a fogos de artifício, sem dizer palavrões, sem dar camalhotas ou mostrar o rabo, percebes? Uhum. E a expressão facial dele e os seus movimentos tão simples e típicos também daquela coisa dos anos 50. Hello. Eu acho isto tão genuíno e até genial. Que é o que eu digo. A intenção de ser engraçado e concretizar sem precisar das palhaçadas que muitas vezes faz hoje em dia. E até recorrer ao mau gosto. Eu sinceramente, isto já é mesmo gosto pessoal, este tempo, estes anos 50 e na altura ou até para trás, por exemplo, os filmes portugueses dos anos 30 e 40, eu acho que há coisas deliciosas até. Eu já te disse que acho que a música começou a piorar a partir dos anos 50. Olha, esta semana tive uma conversa sobre a decadência da música na terça-feira, porque eu disse que... eu descobri num livro das caras da pessoa com quem eu estava a falar, que no outro dia ele teve amanhã a ouvir o álbum Since I Left You dos The Avalanches, que já passaram aqui 2 músicas desse álbum. Uhum. Que não fui eu que te dei a conhecer, tu é que me deste. do Since I Left You, eu até disse: já ganhaste mais uns pontinhos. Eu a pensar que era o único que conhecia, lembrei-me logo de ti. Eu a pensar que era o único que conhecia essa música e esse álbum no meu meio. E falei-lhe no Frontier, Psychiatrist, já passou aqui também. Não sei se lembras. Tantanam. That Boy Needs Therapy with the Psychosomatic That Boy. Não, não lembro. Desse pormenor todo, não. Não me lia, lembro nada. Ele diz, ah, essa música foi... Foi a minha banda sonora do telemóvel, o meu toque telemóvel durante muito tempo. A parte do That Boy Needs Therapy with the Psychosomatic That Boy Needs Therapy. E eu disse, olha, é das minhas músicas preferidas dos tempos mais recentes. E ele depois disse, mais recentes? E eu, sim, na década de 80 para cá, que foi quando a música se começou a estragar. E eu disse, a minha opinião, antes de ter barulho. Depois, ele fez um resumo do que é para ele a música dos anos 50 para cá. Mas ele foi só dos anos 50 para ele, antes dos anos 50, não houve música. Anos 50, explosão. Anos 60, muita mensagem, muito rock, acho eu. Anos 70, mais abandalhado e evoluiu-se pouco. O anos 80, voltou-se mais um pouco para... para a mensagem e tal. Anos 90 já não me lembro. Mas pronto, foi uma coisa assim. E ele fez o resumo da música. Deixa que você consiga. Ah, sim. Sim. Podes depois, quando falas. Então, quando tens o intervalo para pensar. Exatamente. Voltando aos anos 50, estes movimentos deliciosos. Quer dizer, não vamos ver movimentos nenhum, mas ouçam a expressão do Merv Griffin a cantar e nota-se a alegria dele. E depois há partes, na rádio também dá para reparar. Mas há partes em que, quando é parte instrumental, em que eles estão a tocar no trompete, e eles estão lá a dar ordens, mandam os trompetistas levantarem-se e fazerem, tocarem coisas virados para o teto, e eles, mandam tocar só com uma mão por outra, começam a dizer adeus, que é a parte que vocês vão começar a ouvir, que eles estão a tocar e ao mesmo tempo a dizer adeus, ao Mark Griffin, não sei quanto. E ele levanta a palma, sing along, e ele já atrás. E ele. Harmony! Está muito bom. Segundo motivo, fez parte do Rei Leão. Já falei aqui, para mim é o melhor filme que se fez, desenhos animados, o melhor filme, a melhor adaptação da Walt Disney. Adaptação não, acho que nesse caso o original acho que é mesmo dele. Sabes lá se é. Tu não é que sabes tudo? Pode-me saber. É da Walt Disney Pictures. É, então está bem aqui agora que me disseste. Pois foi. Vai lá, Wikipedia, e confirmar que me estou errado. Não. E então, a parte do... Quem viu o Rei Leão... Por exemplo, quem quer ser milionário. Deve recordar-se do Scar com o Zazu como prisioneiro e o Zazu... Ninguém vem dizer... Não quero a minha mácula. Oh, Zazu, canta algo mais divertido. Há um mundo bem melhor. Não, não, tudo menos isso. Eu tenho meia dúzia de cocos. Tiriririririricas. É melhor risco. Pom, pom, pom, pom. Coquinho, coquinho, cocão com seu cabeção. Pode bater, ah, eu não tinha que fazer isto para me faça. O quê? O quê que disseste? Eu? Nada. Nesse pormenor, alguém descobriu, foi descobrir o original. Alguém? Muita gente deve ter descoberto. Pois. Mas a mim, e, lá, e agora, estamos a entrar no terceiro motivo, portanto, anos 50, ambiente e coisas bonitas na altura, Rei Leão. A pessoa que me mostrou isto, pela primeira vez, e opá, vai mandar calar aquele... Para o Norte! É o hábito, não é? Às vezes parece mesmo. E não houve nenhuma vez, disseste, cala-te, Lorde! Não, por acaso não, porque não quero meter na vida dos vizinhos, ou seja, que alguém me parece mal. Não, cala-te, estou a falar aqui sozinho. Sem abrir a janela. Não. Mas já pensei. Pois. As voltas curiosas e nem sempre interessantes, nem sempre positivas, que a vida dá, a pessoa que me mostrou isto é a mesma que eu tanto queria ao meu lado e foi a mesma que, pela primeira vez na vida, esta semana, na terça-feira, situei tudo, que é as horas, são as 8 horas e isso, há 10 minutos, via na rua e desviei-me dela, para não nos cruzarmos na rua. E ela seguiu por um caminho, eu segui por outro. E as voltas que a vida dá... Que não há uns tempos eu mostrava esta música e eu parece que... Quer dizer, eu já disse, parece que ainda estou a ver a minha cara. Eu não vi a minha cara. Mas devo imaginar a minha reação no primeiro dia em que vi isto. Estava lá em casa dela, no computador dela, a mostrar-me. E eu olhar para isto. Epá, isto é genial. Fiquei todo contente. E eu lembro de estar... Bem, tu não percebes que és essa aí. Mas há uma coisa chamada visão periférica. Em que a pessoa está a olhar, por exemplo, estou a olhar para o monitor e estou a ver que estás com a mão no queixo ou a coçar aí o queixo. E então, ao mesmo tempo que eu estava a olhar para o monitor e a ver o vídeo do Mergulho, enfim, a cantar esta música, eu reparei que durante quase os 2 minutos e 52 segundos que esta melodia tem, pelo menos esta interpretação do programa do Freddie Martin, ela ao meu lado estava sempre a olhar para mim. Olhar de carinho, olhar de ternura, sei lá, olhar de curiosidade por ver a minha reação entusiástica ao vídeo. Enquanto isto, o Carlos Bonaparte não se para de rir. Reação entusiástica à música. A verdade é que não parou de olhar para mim, foi daqueles momentos em que fixei, não houve nada especial. E não houve pedidos de casamento, nem ninguém deu umas camalhotas, nem ninguém se mandou da janela. Mas ao momento que eu recordo, também não foi assim há tanto tempo. Foi já no ano passado. A música chama-se I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. Eu tenho como é que se diz? Um grupo, um molho, Sim. Alguns deliciosos, muito bonitos cocos. I've Got a Lovely Bunch of Coconuts, cantado por Merv Griffin em 1950. Vamos ouvir ao Carlos Bonaparte que vai falar sobre essa música. Mas é uma coisa... Não, ia dizer que também tenho visão periférica. Tens? Tenho. Como? Eu consigo estar, olhar aqui para o monitor. Sim, e saber que está a dia. E saber aqueles... Exatamente. E ao mesmo tempo ver aqui a porta. Não é bem mais para ali, exatamente. Pronto, mas não, sabes porque é para fazer sombra aqui? É da madeira. Ok, é assim, é parecido. É igual, a cor é quase igual. É, portanto, então é isso. Isso é um móvel. E consigo olhar para aqui para cima. Mas estás a brincar ou consegues ver? Estou fora a sério. Mas não vem luz daí. Não faz sombra. Então e aqui a ver no monitor? Não consegues identificar nada? Não, porque é preciso pelo monitor e porque não é só isso. Há pelo luz que vem do monitor. E não é só isso, porque pelo luz que vem do monitor, pelo luz que vem daqui e ao mesmo tempo... E tu sabes tempo... até onde é que o armário vai, aqui do lado direito? Não, até onde vai e até tapar a luz, até à janela. Pois, ok. Isso já não conseguia ver. Mas só conseguia ver as sombras, eu consegui ver até aqui, mais ou menos. Depois a partir daqui, mas realmente... Cá está, mas aí tenho que olhar um bocadinho mais para aqui. Não toques em microfone, mas está bem. Não. Mas pronto, mas se tiver a olhar assim, consigo ver. Aqui. Não consigo ir para aqui. Uma melodia que já era para trazer desde esse dia em que essa tal pessoa mostrou, trago hoje, 17 de março, vamos ouvir Merv Griffin e I've Got a Lovely Bunch of Coconuts. Down at an English fair, one evening I was there, when I heard a showman shouting underneath the flare, I've got a lovely bunch of coconuts. There they are, standing in the air. Big ones, small ones, some as big as your head. You give them a twist, a flick of the wrist, that's what the showman said. I've got a lovely bunch of coconuts. Every roll you throw will make me rich. There stands me wife, the idol of me life. Sing a roll a bowl of all a penny a pitch. Sing a roll a bowl of all a penny a pitch. Sing a roll a bowl of all a penny a pitch. A roll a bowl of all, a roll a bowl of all, sing a roll a bowl of all, a penny a lovely bunch of coconuts. Every ball you throw will make me rich. There stands me wife, the idol of me life. Sing a roll a bowl of all a penny a pitch. All together now! Sing a roll a bowl of all a penny a pitch. Harmony! Sing a roll a bowl of all a penny a pitch. Roll a bowl of all. Cinderella bell of all a penny a penny. Roll a bowl a pile a penny a piece. Mighty pretty. Antena Web, uma porta para o mundo através da música. Tens uma banda? És um artista? Queres-te dar a conhecer? Então estás no lugar certo, porque a Antena Web dá-te a oportunidade de divulgares através das nossas emissões. Escreve-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e envia-nos juntamente uma música para podermos passar aqui na Antena Web. Estamos à tua espera. geral.radioantenaweb@gmail.com Antena Web. Sintoniza-te. Resposta de certeza? Teremos no início da segunda parte um momento histórico. O Carlos Bonaparte vai fazer o resumo da música internacional até aos dias de hoje. É verdade. Não pensou nisso, mas está bem. Ora bem, então vamos lá começar pela década de 1880. Tens 3 minutos. Está a contar. 1880, a experimentação. 1890, consolidação do fonógrafo. 1900, a disputa e a expansão. Ou seja, a disputa entre o fonógrafo e o fonograma e o disco. E a expansão da música, da comercialização da música. 1910. Os primeiros grandes intérpretes. Elizabeth Spencer, Etta Jones, Enrico Caruso, entre outros. 1920. Os loucos anos 20, não é preciso dizer muito mais. Jazz, Charleston. 1930. A música como arma militar. 1940. Uma nova fase da experimentação, neste caso, com fitas magnéticas e discos de 33 e 45 rotações. 1950. A vinilização dos discos. 1960. A expansão do rock embrião nos anos 50. 1970. Expansão do estéreo e a melodia mais romântica. 1980, um pouco mais de paz no mundo e os ritmos mais dance, o flash e o Italo Disco são alguns exemplos. Década de 1990, a quase instantânea derrota do vinil com o surgimento, neste caso com a expansão, do disco, neste caso o CD, para ser mais preciso. Ano 2000. A praticamente completa digitalização das músicas a partir de então compostas. Ou seja, já não havia praticamente sinal analógico nem instrumentos analógicos. Já praticamente tudo passa pelo computador. Um pouco por todo mundo, atenção. 2010, o reencontro. As versões do passado, o regresso do vinil a muitas lojas. Algumas fábricas que se reabrem para produzir vinis um pouco por todo o mundo. E ao mesmo tempo, uma procura pela qualidade. É o reencontro entre a modernização e o mantimento da qualidade. Foi o Evangelho de São Paulo aos Coríntios. Idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Plim? Ah não, ainda não carregaste. Ah pois não, ainda não disse. Está muito certo. Não sei o que é que parece. Foi assim também. Não foi grandemente pensado. Eu não pensei, por exemplo, em dizer que em 1980 surgia pela primeira vez a música em formato digital. Por exemplo, não disse isso. Não. Nem disse que em 90 surgiu o MP3. Mas pronto, mas também foi assim. Mas também foi, não foi tanto os formatos de gravação, mas foi os efeitos que eles causaram na música, não é? Vamos até 1958. Tiriririririn. Como é que ele sabe destas coisas? Ora bem, e um dos exemplos que eu digo, eu, pronto, este 2010 já foi um bocadinho suspeito, porque eu lembrei-me da próxima da música que eu vou escolher, que tem a ver com o que tu disseste, por acaso, sobre 2010. Pronto, da música de 58, neste caso. Ora bem, eu escolhi uma música que passou num anúncio comercial. Eu não vou falar... Eu só vou dizer o nome do grupo. O nome da música vou dizer depois. Porque a primeira é fácil de perceber, mas também se disser qual é que é o nome da música, os ouvintes já vão automaticamente associar ao anúncio e vou deixar que os ouvintes se surpreendam com o princípio da melodia. Só vos digo que é de um grupo chamado The Chordettes, que se não estou em erro, um grupo só formado por pessoas do sexo feminino. Na altura ainda não havia o fenómeno das girls band. Ah, eu não disse que as 12 foram das primeiras girls band da Europa. Em 1979. Sim, não havia assim. Pelo menos designadamente, não é? Como disse. Já havia grupos femininos, mas não categorizados dessa maneira. E também esqueci-me de dizer, já agora antes de me esquecer, peço-me desculpa. Desculpa. Que outro dos motivos do I've Got the Lovely Bunch of Cookies, que nesta semana estive a pensar nisso, foi se eu tivesse um trabalho para executar num palco, esta música iria, um novo, uhum. E também com crianças, ou para crianças, ou as duas coisas, esta música iria ser incluída nisso, porque já estava a imaginar como é que... Até fiz a tradução para o refrão, mas já não me lembro agora, eu se me lembrar para canto, se tu quiseres. Claro, claro. Mais. Pronto. E esta, digamos que esta música, apesar de terem aproveitado a versão original, não é? Apesar de terem aproveitado a versão original, a verdade é que eles foram buscar músicas que, digamos, foram buscar uma música muito antiga. Mesmo muito antiga, de 58, para o anúncio. Eu acho que era de um automóvel, já não tenho agora a certeza. Achas que era o quê? De um automóvel. Ou seria daquela, talvez fosse daquelas coisas de limpar dos detergentes e não sei o quê. Dos saus e dos até logos. E, pronto. Já não tenho a certeza. Mas enfim. Dizia eu que... Esta música, ou seja, este reencontro com o passado refletiu-se em duas coisas. Primeiro, em buscar melodias que não se ouviam há muito tempo e ouvi-las novamente. Outra, em fazer versões dessas músicas de tempos já muito idos. Sim, eram só mulheres e eram quatro. Como é lógico, os anos 80 foram... É o ponto de referência, não é? Primeiro porque os anos 80 ainda é uma altura fácil de resgatar. Porque mesmo os vinis... que foram lançados na altura, pouco depois de converteram-se em CDs. Não tinha uma qualidade de som muito degradada, não é? Digamos que é a altura, ponto de referência, mas vai-se cada vez mais longe. E depois também tem outra coisa. Há cada vez mais material deste, anos 50, anos 40, a ser disponibilizado na rede. O que indicia que há gosto em quem publica, né? E há gosto em quem faz o download desse material. E esta música eu escolhi porque achei piada, confesso. Eu pensei... Adeus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que me queimam muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Pensar deste mesmo. E a pensar o que é que foi isso. A tua que expressou bem mesmo. Eu estou aqui a falar, mas... O que é que eu acabei de ouvir? Estou a expressão de quem não percebeu nada o que aconteceu, mas está bem. Pois, continuo sem perceber, mas pronto. Há uma oração, tu disseste confesso. Há uma oração que é confesso a Deus que eu sou poderoso. É vós, irmãos. Porque muitas vezes pensamentos e palavras. Pronto, está bem. Confessemos os nossos pecados. E depois as pessoas dizem... Oh, não é amém. O padre diz, confessemos os nossos pecados. Ah, e o apoteio responde. Confesso a Deus, sou poderoso. É vós, irmão. Queres que eu diga a oração toda? Não, não é possível. Não, eu digo com um cenário de fundo. Continua. Com um fone de fundo, não é? Isso. Confesso a Deus, sou poderoso. Pronto, mas dizia eu então que... Que confesso que esta música... Pois, perdi um completamente. Pronto, mas esta, digamos que esta melodia... Ah, na altura confesso que pensei. Este pessoal vai buscar cada coisa. Onde é que eles foram buscar isto? E pensei, se calhar foram buscar a mesma conta que eu. Não acredito que tenham lá o LP original. Pronto. Desta música. Bom, mas o que é deste grupo? Bom, e eu de facto fiquei impressionado e fico das mais agradado por saber que este movimento dos anos 50 e 60 está a ser recuperado durante muito tempo esquecido. Durante muito tempo associamos os 60 e 50 ao preto e branco e agora estamos a dar-lhe um colorido especial com estas com este reviver dessas músicas. Infelizmente ainda não chegamos à parte da música portuguesa, mas creio que lá chegaremos. Vou ficar muito contente se um dia sair uma box set ou uma rock box, não sei como é que se diz. Não, é box set que se diz. Ou jukebox. Não, é box set. Com música portuguesa. Eu digo box set, para quem não percebeu. Box set é uma daquelas caixinhas que trazem para aí 5 CDs ou 6 CDs. Ele quer música portuguesa, mas fala em box set. Em vez de uma palavra portuguesa. Mas tá. Pronto, eu ia dizer uma caixinha. Tá pronto, dizes caixinha. Uma caixinha treinador nacional, perdeu ontem 2-0. Pronto. Não, mas por exemplo, essa coleção, né? Aquelas caixas grandes que trazem 5, 6 CDs, né? Cada uma pai com 20 músicas, de música portuguesa, por exemplo, dos anos 60. É porque se trouxerem, por exemplo, se forem 5 CDs de música portuguesa dos anos 60, não há hipótese, eles vão ter que trazer músicas que nunca tinham colocado nas coletâneas anteriores. E se isso acontecer um dia, vai ser. Sei lá. Essa é a minha enorme alegria, porque de facto a música portuguesa já o merece. Mas pronto, a música internacional já vai tendo esse espaço. E esta música que vamos ouvir, que não vou dizer agora o nome, só vou dizer no final. É das The Chordettes. Não, no final de quando voltarmos. The Chordettes, um grupo feminino, como tu disseste, com as meninas Ginny Osborne, Nancy Overton, Lynn Evans e Carol Bushman. Eu bem parecia que conhecia uma das vozes, Lynn Evans. Formada em 1946, terminaram 3 anos depois desta música que nem foi elaborada para este agrupamento musical feminino. Pronto, mas por nada que é muito importante. Em 1957, Julius Dixon, atenção que não é Dixon, é Dixon, tem um S a seguir ao X, e Beverly Ross escreveram esta música para o dueto Ronald and Ruby. A versão mais famosa foi das The Chordettes. É verdade. Pronto, então acho que esta música, um bocadinho como a mística dos anúncios publicitários, que eu acho que é uma coisa interessantíssima. Mas pronto, primeiro tudo. Um quarteto. Primeiro tudo são os anos 50, não é? São quatro. Pronto, portanto, são. Aliás, a música dos anos 50 corresponde à tua por aí. Segundo, que é uma música também alegre. Apesar de não, eu não sei a letra toda, mas é bonito. Não é muito difícil. Acho que pronto, esta parte, sobretudo, é a parte mais. Mas é uma música bem disposta. É uma versão de 2009 dessa música. Sim. Terceiro, talvez seja a música, talvez inspirada pelo anúncio. Terceiro, porque eu sempre achei, e sempre que eu esta música penso, é fantástico. As coisas que nós ouvimos nos anúncios publicitários e que passam, às vezes nos passam despercebidas. E que às vezes, não sei, é assim, há muitas músicas que se tornaram famosas precisamente depois de passarem anúncios publicitários. Seria interessante um dia alguém lançar uma espécie de coletânea de músicas de anúncios publicitários. Alguma coisa do género. Eu vou lançar, está bem? Está bem. Pronto. Então vamos lá ouvir. Ele ia lançar para a fora. Vamos ouvir lá as The Chordettes, The Chordettes, um quarteto musical feminino. Quarteto formado por quatro pessoas, atenção. Quatro mulheres. Quando não são pessoas, são mulheres, é em cima das pessoas. Ah, sim senhor, que bonito. Ah, ainda me chamam racista. Sim, nenhuma delas era preta. Não, vou chamar-me de feminista. Vou chamar-me homossexual. Não, vou chamar-me de tarado, uma coisa qualquer. Ah, feminista? Sabes que o Rick Martin é coisa? Sei. Desde o dia 28 de março. Que sabe. Foi no mesmo 28 ou 29? 2010? Não sei. Ah, ele já era desde o início, só que sempre quis. Eu vi entrevistas dele de 2000 e eles insistirem em ele. Não quero falar disso, estou aqui para falar da música. Não quero falar disso. Mas vai estar a entrevista toda a falar sobre isso. Bom, continua. Pronto. Então vamos ficar com 1958. Uma música das The Corded. Não é delas. Interpretada por elas. Ah, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, então, ou é se eu te pego, ou é se eu te encosto, não é do. Não é do Teló. Se calhar até. Mas pronto. Mas a vista era interessante. Não é tão ótimo que essa música é cantada. Não é que ficou sucesso. Já viste se de repente era mesmo dele? Mas também, eu só vi essa não música. Não é dele, pá. Já outros grupos cantaram desde 2008 para cá. A sério? A sério. Eu nunca tinha ouvido. Lá está. Daí o sucesso de ter sido só agora. Mas ele foi buscar essa música e já outros grupos cantavam isto. Pronto. Mas ele nunca reclamou os direitos de autor da música. Ai. Nossa. Nossa. Ai, assim você me mata. Ai, você está apanhando coisa. Ai, você está apanhando, está esquisito. Pronto, mas então ouvir essa música desta Corded, ou a versão desta Corded. 1958 ai, é o ano. Estou esquisito. O tema chama-se. Deste programa que as três escolhas de Miguel teriam. Ah, peraí, desculpa lá. Ai, coraças, já. A música chama-se Lollipop. Estariam relacionadas com. Porquê que não disseste agora? Há porque eles dizem no mês. Aliás, acho que ninguém percebeu o nome da música. Lollipop. Lollipop. Vamos falar que eu vou sempre fazer. Estariam relacionadas com acontecimentos dos últimos 7 dias. Depois de sábado e o festival RTP a canção. De terça e o desviarem-se em evento e vira costas e vamos embora para o autocarro. Domingo à noite fiz um gesto, um acto de compra. É verdade, agora é acto ou ato? Ato. Queridos espectadores, vamos assistir ao Festival da Canção. Não é espectadores? Não, é espectadores. Agora não é espectadores. Não é espectadores, é espectadores. Onde é que já o acento? Já não que é. Não tenho o C a abrir o vogal, é espectadores. Mas é que o C não seria para abrir o vogal. O C seria para ser espectadores. Está bem, pronto. Queridos espectadores, eu na segunda-feira fiz um ato que nunca tinha feito. Até foi no domingo. No domingo à noite. Fiz um ato que nunca havera feito na minha existência. Em 86 anos, foi a primeira vez na vida que comprei um disco vinil. Desloquei-me a uma loja de especialidade e adquiri para a minha residência um monstro precisa de amigos. Havia lá vários, mas foi o que me disse mais. Conduzia mais comigo. com os meus gostos musicais. Sim, porque o disco em si não disse nada, né? Não disse nada. Estava caladinho. Havia lá um múltiplo de quem? Já não lembro quem era. Michael Jackson? Não. Esse era duplo. Este aqui até é quádruplo. São dois discos, quatro quadros. O Montes Precisa de Amigos. Que eram 100 e tal euros. Fantástico. Hã? Era barato. Então, o da Rihanna, que era um single, era 10 euros. Tinha duas músicas de uma lado e outra outra. Ah, cá, 5 euros por música, os músicos ficavam ricos no instante. Um álbum era para aí 60 euros, não, 50. Sabes o que é? O custo de produção é muito, é inovador, é muito caro. Então, Rihanna, melhor que Rihanna, só Black Eyed Peas. Bem, eu fui comprar o disco O Monstro Precisa de Amigos, 1999, lá está. Tinha que ser, por isso é que eu escolhi aquele... Por isso é que eu escolhi aquele disco. Pois acho-me para ouvir lá em tua casa, para ver qual é que é a diferença. Eu ouço-me a descer, não foi? Estou a ouvir-me a descer. Só mesmo para depois que as pessoas dizem que há tanta diferença. E eu sei que há diferença, como é lógico, mas... Então, se for os meus 48 capas para um disco vinil, há imensa, mas pronto. Mas... E ainda por cima com uma coluna só, ainda mais diferença existe. Mas pronto, só mesmo naquela. A verdade é que o ano 2012 é positivo para todos aqueles que já tinham saudades e têm dos Ornados Violeta, pelo menos, de os ver ao vivo, porque matar saudades podem matar quando quiserem, quando ouvir músicas deles. Não é verdade? É verdade. Ainda no outro dia, no Top Mais, deu o ouvi dizer. Sabes como um homem foi preso ontem? Houve tantos homens que foram presos ontem. O Jorge Clooney foi um deles. A sério? Sim, foi preso ontem, Jorge Clooney. Não sabia. Não, mas houve aqui uma pessoa que foi presa aqui perto aqui da minha residência. Sabes porquê? Porque era o maior downloader pirataria. Não, era um assassino. Quem é que matou? Oi, matou muitas. Muitas músicas? Não, matou muitas saudades. Assim continua. O Festival Paredes de Coura... entre os dias 13 e 16 de agosto na Praia Fluvial do Taboão, eu sei muita coisa. Eu olho para a parede, mas eu sei dizer muita coisa. Agora vai marcar o regresso. Periférica. Vai marcar o regresso dos Ornatos Violeta, o primeiro concerto num espaço de quase 10 anos, já que o último havia sido em 2002, mais concretamente no dia 30. Quando foi? 30 de novembro de 2008, de 2002, no Art Club no Porto. Coraças! Olhar eu sei o que estou a dizer. Olhar para a parede. Não, agora também olhar para o teto. Pronto, disse 2008. A 25 de outubro com o Museu de Lisboa e 30 de outubro com o Museu do Porto são outros concertos para já marcados dos Ornatos Violeta. Quem vamos ouvir? Manuel Cruz, Nuno Prata, Que Enorme, Elísio Donas e Peixe. Este peixe, será que é do Peixe Avião? Bom, Manuel Cruz aqui. Bom. Como é que chamava o grupo que em 2004 bom, o Manuel Cruz fazia parte? Bom, não sei. Que até fizeram a entrada dos chutes e pontapés na inauguração da Casa da Música. Bom, não me lembro. Que é isso? É o Spectrum versão 2. Este álbum, que foi o segundo deles, o primeiro foi o Cão, em 1997. Foi talvez aquele que incluiu mais sucessos e que ainda hoje entra na cabeça, está na cabeça, na memória de muitos amantes da música. Entre os quais, Capitão Romance, já passou aqui, Chaga, que não passou aqui, e ouvi dizer que já passou aqui. Aqui, é problema. 20 anos depois, vamos voltar a ver os Ornatos Violeta. Os Ornatos Apaziguadores. E os Ornatos Roxo. Que vão cantar uma música que, basicamente, o motivo para a escolha começou por ser a compra de disco vinil. Pela primeira vez comprei um disco. Tenho muitos em casa, mas já são antes da minha geração. Já sou de 1892, em que havia muitos discos vinil. Mas, desta vez, fui eu que o comprei. E escolhi uma música que eu tinha quase certeza que era a faixa número 4, mas pelos bichos é 3. Pode ser 4 no CD vinil. E ser 3 no vinil, mas acho que segue a mesma... É mais ao contrário. 4 no CD e 3 no vinil. E o que é que eu disse? 4 no CD e 3 no vinil. Dizeste 3 no CD e 4 no vinil. Porque no CD está a 3. Ah, pois é verdade. Então disse bem. Então disse bem! Tenho quase certeza que era 4, mas pronto. 3 ou 4 para a semana corrijo o que for a coisa. A letra diz assim. Não quis guardá-lo para mim e com a dimensão da dor legitimar o fim eu dei... Mas foi para mostrar, não havendo amor de volta, nada impede a fonte de sacar. Mas tanto pior. E quem sou eu para te ensinar agora a ver um lado claro de um dia mau? Hum? Quem sou? Diz quem é que eu sou. Ninguém. Ah. Eu sei. Agora que reparem nesta parte em que eu me lembrei de muita gente. A tua vida foi marcada por uma dor de não saber aonde dói. Mas vendo bem, não houve um judia quem não tenha provado o travo amargo da melancolia. E então, rapaz? Então porque a raiva se a culpa não é minha? Serão efeitos secundários da poesia, mas para que gastar o meu tempo a ver se aperta a tua mão? Eu já tinha andado a pensar em nós, já que os teus pés não descolam do chão. Dizes que eu dou só por gostar, pois vou dar-te a provar o travo amargo da solidão. É mais um dia mau. É incrível o que alguns versos desta música me fazem lembrar certos casos que eu conheço. E nesta semana falei duas vezes sobre uma pessoa que é do género. Estás a ver... não estás a ver. Mas estás a imaginar Palácio de Cristal, uhum. Capítulo 1. Uhum. é o que diz ali... Para que gastar o meu tempo a ver se aperta a tua mão? Eu não penso assim, mas... Conheço uma amiga, por acaso é brasileira, que também já conheces. Ah, bom. Também é... A teoria dela já é esta em relação a ela ou outra pessoa qualquer. É, para que gastar o meu tempo a ver se aperta a tua mão quando as pessoas não recusam e fecham-se e não... Os meus problemas depois também passam os seus problemas dos outros e eu não quero. Eu prefiro sofrer sozinha. E prefiro, basicamente, resumindo, prefiro afundar-me sozinha. Que é isso que acaba por acontecer. Eu tenho andado a pensar em nós, já que os seus pés não descolam do chão. Pois vou dar-te a provar o travo amargo da solidão. Eu tenho um texto já idealizado para enviar. Por acaso nunca falei nisto. Mas ainda nem queria a história, nem nada. Mas tenho um texto dele. E que a última frase é mesmo assim. Morreu de solidão. E essa música também fala nisso. Porque é outro motivo para escolher essa música. não é gozar. Mas muitas vezes o resumo dos seus dias na rádio não é... Oh, foi só mais um dia mau. Dia mau de correr alguma coisa mal, de problemas técnicos, ou programas não chegaram, ou... Não é? Já foi mais. Já foi mais assim. Mas já foi, pronto. Foi só mais um dia mau. Não, sabes que houve uma altura... Maltura, muito bem, muito interessante. Houve uma altura em que... Eu já não sei o que é que eu disse... Desabafei com certa pessoa. Deve ser asneiras, certeza. Não, sim, algumas. Mas disse-te algum desabafo, sim, porque não sei o quê, porque isto é assim, porque parece que alguém quer, não sei o quê, pronto. Não falei de coisas tipo bruxedos e não sei o quê, pronto. Não sei o quê. Ah, pronto, alguém que me quer mal, no fundo, não sei o quê. E essa pessoa respondeu. Porque quando há alguma coisa má... que eu faço referência e que sim, digo não sei o quê. Quando há coisas boas que me passam tão ao lado. E já te esqueceste? No próprio dia à noite. E eu penso... Não, por acaso lembro-me bem desse dia à noite. Ou melhor, do dia anterior à noite. E pensei realmente... E desde essa altura... Que os meus dias na rádio... Sobretudo na rádio, que é eu passo uma parte do meu tempo... Não é? Ai, ai. Digamos que sobretudo os meus dias na rádio... São muito mais bons do que maus. Porque mesmo quando são maus, eles existem. Seria pior ainda se não existissem. Ora, muito bem dito. Vais-me chamar salva de palmas. Portanto, mais vale... Ou melhor, é melhor um dia mau do que um dia mau por não haver nada. Não é? Ao menos tens ação. Exatamente. Sem ser. É só um ser. Ação. Ação. Exatamente. Ação. Não tem acento, é ação. Não. Ação que moram ali em frente. Não, ação! Não, olha, vou dar um exemplo. Ação! Vou dar um exemplo muito concreto. Ação! Tu dizes rapidamente. Digo rapidamente por ser um adverbo de modo. Não, tu dizes rapidamente. Porque antigamente, até os anos 50, havia um acento gráfico que entretanto foi retirado e que servia precisamente para os adverbios de modo ou para. É verdade. As vogais abertas. É. E que neste caso podia adequar, por exemplo, a espetacular. Aliás, espectador. Espetacular. Desculpa. Espectador. Agora é espetacular. Não é espetacular. É assim. Tu não dizes. Digamos que neste caso, nem sequer teria de ser, porque espetacular é uma palavra grave. Não é nem aguda, nem esdrúxula. Neste caso, nem que fosse esdrúxula, era espetacular. Portanto. Mas é assim. Nós ao escrever deixámos de ter um corretor. Passámos a ter um corretor da bolsa. Não, é assim. É como eu te digo. Faria mais sentido introduzir faria mais sentido introduzir uma, um acento gráfico, por exemplo, um acento grave que não é utilizado no português. Um acento grave não é. Quer dizer, corretor, por exemplo. Do que colocar lá uma consoante. Porque a verdade é que a consoante não surgiu. Eu ontem li um artigo, já viste isso precisamente, mas eu ontem vi uma coisa muito curiosa, que era o novo acordo ortográfico. Aquilo de facto, pronto, como ela chega lá, o que eu não exagero, mas a piada também estava aí, não é? Mas a verdade é esta, tu não dizias, ou por exemplo, tu dizes atualidade, o ser estava lá para quê? O ser estava lá para tu dizes actualidade. Porque é uma coisa actual. Tu não estavas... tu quando tinha lá o C não era para dizer espectador. Tu tinhas lá o C para dizer espectador. Tu em tele, espectadores, não tens nenhum acento, nenhum E. E lês dois E's. Não lês telespectador ou telespectador. Não lês. Mas isso também depende da pessoa. Como é que tu dizes alguma coisa relacionada com os dinheiros? Como é que chama a palavra, o substantivo que resume? Com dinheiros. Com dinheiros. Dinheiros. A dinheiros? Como assim? Qual é o novo? Nós estamos em crise de quê? Hoje em dia? Que crise financeira. E além? Financeira e? Económica. E económica vem de onde? Economia. Como é que tu tens? Economia. Economia porquê? Porquê que não é economia? Como dizem os madeirenses e dizem bem. Ah, estás a ver? Também depende da zona. Economia? Os madeirenses dizem economia e dizem bem. Mas dizem economia porque dizem aquilo assim mais acentuado. Além de mais, aquilo ainda está pior do que cá, portanto, é natural que eles até façam uma certa contenção no O. Ah, é por causa disso, para reduzir despesas. Exatamente, é. Economia. Mas é assim, pronto, mas aí, pronto, aí já faz, aí isso faz sentido. Mas cá está, não há nenhum C que abra a vogal e com a economia, não está lá. Além de mais, eu acho que o economia está mais relacionado com uma adaptação para o português. Economy. Por exemplo. Muito bem. Mais. Ou economy. Mais. Faz sentido. Deixa-me ver se... Okay. Não, eu vou pensar sobre isso. Sobre a influência que o economia... Ou seja, como é que a economia chegou à Madeira e como é que a economia chegou... Para que é que estou falando, João Jordão? Pronto. Aí é a tua música, realmente. Não é a tua música. Já acabou o momento do acordo ortográfico de hoje. Já. Então vamos embora do... Atenção, vamos ouvir uma música diretamente retirada do disco. Do disco. Deixas? Ah, então depois passa-me também quando me quero ouvir. Está no programa. Diretamente do disco vinil O Monstro Precisa de Amigos. Primeiro disco. Lado A. Acho que aquilo é ABCD. Lado A. Faixa número 3 ou 4. Mas acho que é 3. Supostamente, a faixa 3 no lado A, dia mau, desornados violeta. Amor de volta, nada embebe a fonte de ficar. Mas tanto pior, e quem sou eu para te ensinar agora a ver o lado claro de dia mau. Eu sei, a tua vida foi marcada pela dor de não saber aonde dói. Mas ver-te bem, não houve a luz do dia quem não tenha provado o travo amargo da melancolia. Então rapaz, porque a raiva, se a culpa não é minha, serão efeitos secundários da poesia. Mas para que gastar o meu tempo a ver se aperto a tua mão? Porque tenho andado a dançar em nós, já que os meus pés não descolam do chão. Yeah. Ora, ora... Cá está um. Toma que está sem jejum. Cá está não comendo. Não há nada a fazer. Assim não tinha que ser. Guardado está o bocado. Para quem o há de comer. Todos. Guardado está o bocado. Para quem o há de comer. Onde é que está? Diga-me lá. Esse atrevido ou descarado? Todo foi perdido. Estou arranjado. Saio da casa, razão não sei. Mas o meu faro há de encontrá-lo. Há de encontrá-lo. Há de encontrá-lo. Podes falar sobre a tua escolha. Podes falar sobre a tua escolha. Podes falar sobre a tua escolha. Ora, ora, 12:46. Ora bem, vamos lá, pessoal. Então, a última música de hoje. Também portuguesa. Também portuguesa? Também portuguesa. Ah, sim. Também portuguesa, é uma música muito gira. Ora bem, eu escrevi esta música a pensar ao princípio que era dos Ornatos. E, mas tipo, ficaste bué da mal, então? Fiquei. E curti tal. Opa, fiquei porque não era dos Ornatos. Ficaste mal. Era dos Goldfinger. E ficaste mal. Ou quer dizer, era da Margarida Pinto. Ficaste mal. É verdade. E tu nem sabes que ela é que nem nada, pois não? Não. Queres, vais passar o Capitão? É verdade. Terceira vez neste programa. Ah, vá, tu és um... Mas esta não é a versão deles. Que interessa, é a terceira vez que esta música passa. É a terceira? Qual a coisa que... A primeira foi a minha. Depois já escolhi a Manuela Azevedo com os Voz da Rádio ao vivo no Porto de 2001. Tenho quase certeza que já escolhi isso. E agora outra vez. Ah, mas quer dizer, tu podes escolher ou não, mas para que vergonha. Porque era a segunda vez, não era a terceira nem a quarta. Mas é a primeira vez que uma música vai para... Pronto, hino oficial dos Coros, escolho eu, Capitão Comando. É a primeira música que chegou às... Primeiro, espero que seja a única. Primeira música que chegou às três... As três versões. Três vezes que foi escolhida para esta coisa. Não sabes, daqui a duas semanas podes escolher a versão dos Amoridade. Eu até ir ali ao YouTube ver se há alguma cover. Ora bem. Acho que eu podia trazer uma dos acústicos. O grupo que o meu tio fez parte foi quando, no dia em que eu conheci esta música, foi quando eles cantaram. Pronto. Então, porquê que eu escolhi esta música? Porque é o hino dos Coros, escolho eu. Exatamente. E vais estar na emissão 77 com isso. Exatamente. Pronto, está logo. Então é o seguinte, eu escolhi esta música, primeiro porque agora voltou-se a falar muito dos Ornatos Violeta. Segundo... São do Puerto. É verdade, que era. E porque a verdade é esta, os Ornatos Violeta foram um dos grupos mais interessantes que eu vi surgir no panorama musical português. Pelo menos nos últimos 15 anos. Agora, enfim, nós temos aí um grupo que era os ADN, era de uma área diferente, mas era um grupo também interessante. Não foi só o Zeca Afonso que fez 25 anos da sua morte, os 10 Pisiga também estão a comemorar 25 anos. Continua. Ainda existem? Projetos. Não sabia. Pronto. E é bom que se volte a falar depois dos Amor Eletro, depois da Áurea, é bom que se volte a falar de música portuguesa com esta envergadura, com este peso. Acho que há um grupo que eu confesso que não... Me achas que o Amor Eletro tem envergadura e peso? Não tem? Eu acho que sim. Não. Eu acho que sim. Eu acho que não. E agora? É soco? É agora. Passado um momento maior de deprimência. Ele cala-se sempre depois da porrada, porque ele fica sempre no chão a queixar-se. Este segundo silêncio é o tempo que ele demora a matar-se. Exatamente. Que eu ganho sempre. Ao menos estou a ver onde dou socos. Pois. Vem lá para onde olhas. Ei, que frase. Realmente. Nunca ouvi isto. Vem lá para onde olhas. Por acaso não. Olha, olha. Para a frente se não cais. ficaste mal. Sim. Sabes que eu esta semana vi uma frase muito gira. Que é, imagina, tu vais na rua e diz a uma rapariga. Ei, ouve lá, és mesmo boa. E ela fica a olhar, tipo, convencida. Para a frente do arado. Para a frente do quê? Para a frente do arado. Não percebi. Não sabe o que é o arado? Não. É aquela coisa de lavrar a terra, não sei o quê. E é puxado por quem? Porquê que os tripeiros usam suspensórios, uns verdes, outros amarelos e outros vermelhos? Essas três cores. Não sei. Para segurar as calças. Como é chunga. Não, mas achas que é para a frente do arado. Quem é que é o arado? São as vaquinhas. Os biquinhos, porquê estás vaquinhas? Vaquinhas é. É para dizer as vacas! Não, vaquinhas é dizer. É ser racista, é? Com alguém? Não, é que a gente sabe vacas que é muito ofensivo. Volta lá ao capitão. Ora bem, capitão Romão. Eu também. Ora bem, eu não, a sério, esta música mesmo. Sabes que um dos motivos pelo qual eu escolhi a música foi mesmo por esse? O tenente? Fez lembrar, eu não sei porquê, ultimamente. Sempre que eu ouço a música do Capitão Romance, não sei porquê. Lembras-te do meu primo? Faz lembrar uma altura em que eu estava do lado. Vamos lá ver se eu consigo localizar. Portanto, imagina, esta é a sala, nós estamos na sala. À frente. Não toques o microfone. À frente é o palco. Nós entramos neste lado e saímos por este. Então sim. Eu estava deste lado. Sim. Por entre os panos. Agora estou numa casa. Pronto. Sim, sim. Pronto. À frente ali a luz. Não é? Sim. E o tenente a cantar. E agora até parece. Meu primo. Pronto. Acertei para cá. Disse meu primo para meter no isso, mas afinal. E eu não sei porque sempre que eu ouço esta. Nesta versão. Não sei porquê. Mas aquela mística. A Margarida Pinto dá um toque especial a isto. Aliás, a própria melodia também é feita neste sentido. Pum, pum, pum. Daqui parti um dia com os meus. Ou seja, as músicas são diferentes, né? Mas faz-me lembrar esse misticismo. Faz-me aquele nervoso miudinho que eu tinha quando ia entrar em cena. Mas naquela altura nem era eu a seguir, portanto eu ficava ali muito tranquilo, apesar de tudo. Era um nervoso miudinho do qual eu desfrutava. Mas desfrutava muito porque eu adorava aquilo. Tenho saudades, só uma coisa que eu me lembrei. Eu lembrei-me que houve uma altura que não era só às sábados de manhã. Exatamente. Ou era à quarta-feira à tarde também, não era? À quarta-feira ao fim da tarde, às 6:30 e também ia estar ao sábado à tarde. Mas esse já não foi. Esse já não foi, porque era não podia ir. Mas lembro-me, curiosamente, que houve uma altura que havia muitos espetáculos. Então fez quarta-feira à tarde. E quarta-feira à tarde e sábado de manhã. É que gostava muito daquilo. Então comigo também era. Era quarta-feira às 6:30 e sábado às 10:30. Pronto, eu gostava mesmo muito daquilo. Era... Lembro de uma altura em que nós pedimos que o espetáculo fosse de noite. Lembras-te disso? Eu não. Não pediste? Ou não te lembras? Não me lembro e também não me lembro a segunda parte da letra da música. Mas nós lembro-me de termos pedido, não é? Ao Insider, que não deves conhecer, mas na verdade pedimos, foi que nos deixasse fazer um espetáculo de noite. E assim foi. Fizemos um espetáculo de noite, por acaso correu muito bem. Está bem. Quer dizer, o problema foi depois para vir embora. Não vi quem me trouxesse. Quem ficou de me trazer? Quem ficou de me trazer tinha-se esquecido e tinha vindo embora. Não fui eu para não. Não. Também tinha caco. Na altura não. Pronto. E então, este esta música. Em parte, mais um Recordações de Infância. Que é de 52. É verdade. Em parte também por isso. Porque me faz lembrar. Esta versão especificamente faz lembrar. Olha, mas é engraçado, porque estas versões fazem lembrar coisas muito estranhas. Sabes o que é que me faz lembrar a outra música, a versão original do Capitão Romance? O que é que te faz lembrar? Faz lembrar. Jornadas de Violeta. Faz lembrar. No nível hard. Onde, não, desculpa, a partir do nível normal. Faz lembrar. A segunda parte do primeiro nível do jogo do Mickey Mouse. Nunca joguei. Castle of Illusion. Já meteste música de isso aqui. Já. E faz lembrar precisamente essa. Faz lembrar precisamente. Mas lá eu escolhi a faixa número 7, achou? Faz lembrar precisamente essa música. É esquisito. Acho que inclusive era isso. Era o nível fácil, eram os torrõezinhos de açúcar. Nós tínhamos de andar por cima deles, por uns torrões de açúcar. A diferença entre o normal para o difícil é que o difícil os torrõezinhos de açúcar mexiam-se. Era isso, era. Eu lembro perfeitamente desse cenário. A base do cenário era meio azul, meio roxo, já não tenho a certeza. Bons tempos. Pois, eu cantei ao bocado a segunda parte. Por isso é que eu não me lembro da segunda parte. Continua. Pronto. E então é isso. Quer dizer, esta música de Santos Violeta transmite-me sempre alguma coisa. Muito para lá. Muito para lá da música em si. Ora, a versão... Por acaso, dos Amor Eletro não me faz lembrar nada. Mas a versão da Margarida Pinto faz lembrar precisamente isso. Então, em homenagem àquilo que estas músicas me fazem lembrar, e já que falamos da Margarida Violeta, e não violenta, e eu escolhi esta versão. Pensei que fosse do Jornal de Violeta, pronto, é da Margarida Pinto. Vamos ouvi-la então, pronto. Quero recordar as músicas. Marchar. Daqui partiu um dia e desde então jamais aqui voltei. Daquela idade não se diz adeus. E sem saudades daqui a Dubai. Há 15 anos foi, se não me engano. Bons tempos, era eu menino e moço. Jogava o mundo assim que por engano. Venturas num shopping alvoroço. Não, venturas num shopping alvoroço. E agora até parece que tudo me houvesse ao toque de alvorada. E ir a correr ao meio da parada, sentido perfilar, bem é bom para volver. Marchar. Já sabes outra música que eu vou escolher daqui a duas semanas. Além do Barquinho. Sabes que essa música... Da Maísa. Eu lembro-me agora do intérprete. Maísa, 1901. A Maísa? Sabes que... Maísa. Sabes que... Essa música... Eu lembro que essa música havia um órgão que utilizavam com frequência para tocar essa música. Com frequência. Para tocar as músicas de lá. Era o teu. Não é nada meu. Era um órgão. Eu não sei qual era a marca do órgão, mas eu conheço o órgão. Que tinha um som muito típico do sino. E tocavas onde? Não era eu que tocava. Não era tocava. As músicas. Havia muito, naquela altura, muitas das músicas que eram tocadas. No mesmo. Mas isso também eu fiz. E não é preciso recuar a 1994. Pronto. 2006, mas... 2008. Não, mas repara. Mas repara, havia um. Ok, a música tinha instrumental. Que era tocado. Ok, com bateria, com guitarra, não sei o quê. Mas o bateria, o ritmo era do órgão, havia bateria. É. A guitarra também devia ser do órgão. Não, a guitarra não era, que a guitarra tinha jeito. A guitarra tinha mesmo o jeito de... Tá bem. E depois? Pronto, é isso. E faz lembrar também. Pois, o que é que ouvimos? Diz lá. Canção número 1. Intérprete. Doce. Música. Bem bom. Música número 2. Canção número 2. Intérprete. Doce. Eu creio que enjoo. Música. Rainy Day. Música número 3. Canção. É a mesma coisa. Agora que tu vais lixar, mas está bem. Canção número 3. Fala aí, irmão. Intérprete. Mer Griffin. Título. I Got a Lovely Bunch of Coconuts. Canção número 4. Intervalo. Ai, não. Intérprete. The Cordettes. Título. A Lollipop. Canção número 5. Intérprete. Ornatos Violeta. Título. Dia Mau. Canção número 6. Intérprete. Margarida Pinto. Título. Capitão Romance. E vais levar na cabeça... Porque fecha o programa. Já acabaste, é? Já. E não fala sequer do dia 12 de março. Segunda-feira fez um ano que tivemos a manifestação. E se não fosse eu a falar nisso, eu estou nem te lembrar. Mas eu falei no Rádio Tarde. O momento... Ah, não ouvi. Ah, pois é. Eu falei no Rádio Tarde e disse que já... O meu momento do... Eu falei que mais... um momento muito importante. Muito importante para mim. Em termos pessoais. Porque, prontos... E depois eu falei nos chineses, já não sei o que é que foi. E disse, se não fossem esses nossos amigos... É verdade. Nós não podemos fazer o nosso trabalho. Tantas pessoas que nos criticam. É verdade. Os mesmos chineses compraram o EDP. Foram aqueles, aquela loja. É verdade. Eu vi, conheci a cara de um deles. No que diz respeito à minha participação, foi o momento que se deverá recordar mais no EDP. De resto, esta emissão 77, sabes que nós conhecemos quando uma vez fomos lá está, a Aveiro, há uns anos. conhecemos uma que estava na altura a fazer 20 anos, que nasceu no dia 7, o 7 de 77. Que bonito. Estava a fazer 20 anos? Na altura. Na altura? Sim, na altura! Foste lá em 97? Se foi em 97, foi em 96. Não me lembro. Então não foste comigo, porque tinhas que ir comigo, tu, para todo lado que eu fosse. Então não podia. O que é que não podia? Podia, poder podias. Mas não, não é coisa. Ah, pois. É isso. Está bem. É quando eu vejo um sentido proibido à frente na rua ou no carro, eu posso ir, não há nenhuma barreira que me impeça. Não devo ir segundo a lei, mas posso. Exatamente. Só seguir em frente. Exatamente. Vamos embora. Ring. Vamos embora, então, pessoal, estamos toda manhã. Vamos embora. Vamos. Isto não vais para isto, não é? Temos que ir embora, senão como é que as pessoas sabem que nós somos embora? Ah, vamos embora. Não, sempre, amanhã. Vamos embora. Ah, abre a porta. Amanhã. Faz então, pessoal, isto tem muito que conhecer. Até à próxima. Fecha a janela, leva a chave. Não vou procurar quem espero. Se o que quero é não.